galera, esse é o nosso primeiro podcast juntos. Meu nome é Rosinha e o Fada está aqui. Quer dizer, sou eu? É ele. Esse é o podcast dos Tosquinhos. Sim. Nesse podcast a gente vai falar sobre as mudanças que ocorreram no portal, no fórum, algumas coisas que a gente viu esse ano, algumas musiquinhas que a gente gostou e sobre namoro. Então, para começar, a gente vai falar sobre as mudanças do fórum. Quer falar, Fada? Com certeza. Esse ano eu acredito que foi marcado, sim, por grandes mudanças no fórum, no portal. A intenção era tirar aquele ar gótico, antigo, porque desde 2009 que não mudava nada, as pessoas cobravam, e o Fader aqui, com a mão de ferro, falava, não muda, não toca, não mexam no meu portal, não mexam no meu fórum. E as mudanças começaram no meio do ano, né? Foi a mudança de skin do fórum, atualização, essa skin azul que eu acho que ficou bem legal, e depois no portal. A intenção era deixar o portal parecido com o fórum, assim, para as pessoas, os visitantes, os membros, terem aquela sensação de que tudo faz parte de uma coisa só, né, e não de que estavam em sites diferentes, entre o portal e o fórum. Eu acredito que foi algo assim, bem feliz. E depois foi a mudança de estrutura mesmo, de conteúdo, que trouxemos de volta algumas matérias antigas, os podcasts antigos. O pessoal começou a se interessar em produzir alguma coisinha nova, que ainda está bem pouquinho, mas eu acredito que vai aumentar ao longo do passar do tempo. E é isso, essas foram as maiores mudanças. O que eu achei legal também foi descaracterizar o portal, o fórum de portal e fórum de música gótica, música pesada, para ser uma coisa mais aberta, mais democrática. Eu acho que a escolha da cor também foi mais ou menos para isso. Até porque o Music Ground, ele não é um fórum gótico desde 2009. Né, que teve uma grande mudança em 2009 e passamos a aceitar vários estilos de rock, pop, alguma coisa de hip hop que o pessoal pedia. E aí, por estarmos no domínio gothicground.com, ainda tinha aquela coisa de pensar que é um fórum gótico, mas não, nós somos o Music Ground. Ele está no Gothic Ground por uma mera questão financeira, né? Nós somos o Music Ground. E o legal do portal é que a gente vai incluir matérias que não sejam especificamente de música, mas que tenham a ver com música, como entrevista com pessoas, personalidades, blogueiras, e falando de música e falando de comportamento, falando de outras coisas também. Verdade, até porque música é atitude, é forma de pensar, então acredito que a música está presente em tudo, né? Está presente no cinema, está presente nos games, dificilmente você separa só música, sempre tem um fundo musical, né? Então acredito que é bacana misturar tudo e transformar o portal num portal de conteúdo. Exatamente, e eu achei que ficou muito legal. Mas terão outras mudanças também ao longo do ano que vem, se o mundo não acabar. Com certeza. E, bom, para fechar esse bloco, vou escolher uma musiquinha para tocar no radinho. Eu acho que esse ano, para mim, foi da Lana Del Rey. Eu gosto muito dela, da sonoridade, de como ela se veste. O clipe que eu vi, o vídeo Blue Jeans, eu achei muito bonito. A música, muito legal. Eu fiquei ouvindo vários dias. Então, a música escolhida é Blue Jeans, da Lana Del Rey. Bacana. O Father aqui vai contra a corrente. Eu vou escolher uma cantora que não teve nenhum lançamento esse ano. Na verdade, o último álbum dela foi de 2009. Mas eu vou escolher uma música do álbum de 2003. Eu estou falando da Sarah Knox, que faz um som meio dark wave com algumas coisas eletrônicas. E uma música que eu gostei muito, que eu conheci o trabalho dela somente esse ano, é a faixa 7 desse álbum, de 2003. É a música Colder and Colder. Believe what you see in the sky. Believe in the nightmare called life. The night's turning blue in the sky. It's growing colder and colder. Believe in the nightmare called love. Believe in the contact of the living. Your hands turning blue in my hair. They're growing colder. Dreams are embracing the smell of the past, deep in my heart like a folder. Believe in the nightmare called love. Believe in the nightmare called life. The night's turning blue in the sky. It's growing colder and colder. Skid Row. Big dreams, gangsta, Bom, começamos o segundo bloco falando de filmes, séries, coisinhas que a gente viu esse ano e gostou bastante. Pra mim, como sou uma pessoa bem gótica, bem metaleira, eu amei a saga Crepúsculo. Eu vi os 4 filmes todos 2 vezes, eu adorei. Tudo bem que ele brilha na luz, isso é um detalhe, realmente, deixa o bichinho brilhar, o que que custa, mas assim, é legal, eu gosto muito da trilha sonora de todos os filmes, e o que mais impressionou foi a parte dos lobos, não foi, Fada? Com certeza, né, inclusive... eu assisti contigo todos os filmes, eu não tinha assistido ainda, porque aquele preconceito, pô, vampiro que brilha, purpurinado e tal, mas não é bem por aí não, é uma história bacana, os efeitos dos lobos são muito bons, eu nunca tinha visto. Os efeitos dos lobos são os melhores. Tão bem feitos, assim, eu achei muito bacana, eu acho que... O pessoal pega no pé porque é aquela coisa, né? Maria vai com as outras, eu odeio também. Mas não é assim, não. Achei muito bacana. E o legal também do filme é a história de família. Eles são uma família unida e eles gostam de estar juntos e lutam para ficar juntos. Eu acho esse sentido de família hoje em dia dá meio perdido, então... eles resgatam algumas coisas bem legais, assim, negócio de casamento e ter um respeito e respeitar os limites dos outros. Tem várias coisinhas por trás que as pessoas passam batido, eu acho. Eles só veem que o cara brilha no sol, entendeu? Verdade. Aí depois eu acho que os Vingadores. Os Vingadores marcou o ano também. Acho que foi a grande produção da Marvel, né? Ao lado do Homem-Aranha também, apesar de eu não ter assistido Homem-Aranha ainda, mas foram os dois grandes filmes da Marvel, assim. Os Vingadores já era um projeto, cada filme da Marvel deixava um gancho, né? Então foi o grande auge, assim. E teve o do Batman também, né? Com certeza, né? O último da trilogia. Verdade, foi muito boa também, nessa parte de super-heróis. Né? Bastante. Aí vem os animes, os animes, não sei como é que fala, do High School of the Dead, que eu adorei, achei fantástico. Essa foi uma descoberta nossa. Eu não sei que ano que ele foi produzido, mas não é um anime novo. Mas eu não conhecia, eu gostei bastante. E é curtinho, mas assim, é uma coisa que vicia, né? Você quer ver tudo num único dia. É, fica a dica aí pro pessoal que quiser uma experiência nova com animes. Foi um achado. Foi um achado. Bem mas legal. Continuando no cinema, tem o Prometheus também, né? Ah, o Prometheus. É, do Ridley Scott, que foi meio que uma pré-sequência do Alien, não oficial, porque até onde eu sei, não teve alvará da indústria. Mas eu esperava mais. Eu acho que ficou um pouquinho a desejar. Não, eu gostei, viu? Já penso diferente. Como eles não podiam explorar muito o Alien mesmo, então... ficou bacana, o Ridley Scott voltou para ficção científica, né, que foi o que revelou ele. Depois ele fez o Gladiador, agora ele voltou para ficção, acho que voltou em grande estilo, né? E agora no finalzinho do ano tem o Hobbit. Não, o Hobbit é fantástico, assim, o trailer já é fantástico, parece que é hoje que isso, estreia. Isso, exatamente. Hoje dia 14. O pessoal deve estar voltando do cinema essa hora e deve ser bem legal. Eu tô querendo ver, e também tem em 3D, parece. Muito bom. E a série, assim, que é a série The Walking Dead. Com certeza. Até porque a gente odeia zumbi, com certeza. Né? Eu não suporto filme de zumbis. Não, zumbi é terrível. Zumbi. Ah, e teve, a gente viu esse ano, a série não é desse ano, mas... é uma série muito legal sobre zumbis e reality shows, que é aquela Dead Set, uma produção inglesa, se eu não me engano, acho que de 2008. São cinco episódios de 25 minutos cada, mas é bem legal. Muito, a produção e a tensão não baixa a momento com nenhum. Com certeza. Inclusive, hoje é difícil achar ela para download. Tinha muitos links do Mega Upload que foram deletados. Eu tô até pensando em criar um blog e colocar pro pessoal baixar. Eu acho legal essa história, mas aí é outra história. Certeza. Bom, para finalizar esse bloco, uma musiquinha que impregnou no meu ouvido. Eu acho que saiu esse ano. Não sei se tem para vender no iTunes. Que é do Justin Williams, chama Deep Blue, e é de um anúncio de limpador de língua canino. É uma coisa inusitada, eu amei esse anúncio, ele realmente virou minha paixão, tanto que o Fader baixou pra mim a música, o clipe e tudo mais que envolve isso. Porque os cães em slow motion são a coisa mais linda que existe. Eu odeio cão. Realmente foi um desastre ver isso. Eu acho que eu vi esse vídeo umas 4 ou 5 vezes em um dia. Isso foi realmente bem forte isso pra mim. E a música é muito legal e combinou perfeitamente com o vídeo e a proposta. Legal. Bom, da minha parte, eu vou deixar vocês aqui com uma música do CD novo do Mandragora Scream, o Lucifer Lange, que é uma banda que eu gosto muito. Eles devem estar, acho que no quinto ou sexto CD, não tenho certeza, mas o CD foi lançado acho que o mês passado e eu gostei bastante. Não é que aí ele cedeu, mas ele sempre lança coisas legais. E aí vocês ficam com a música Persephone. That I'm supposed to go. I took a dive into the depths of the warm blue sea. Try to be free when nobody is watching me. Ha! So funny that I'm here today. Nobody's near today. No need to fear today. And if you had to ask, I couldn't tell you. Nothing today because everything just fell through. Up so high, Try to take a little step and fly. Try to find a little bounce in the flow. See it all pass by as I go. But I ask myself, what is the catch? What is the reason that my clothes don't match? What's the reason that the sky's so blue? I'm feeling so hot, yet I'm feeling so blue. Slippery slope, losing hope on the down. The further I drop, the further that I just drown. I try to swim faster, but I can't turn around. Though it once was lost, can it never be found? Sink low in the middle of the sea flow. Oh, don't know what the way that I'm supposed to go. I took a dive into the depths of the warm blue sea. Try to be free when nobody is watching me. Volta com o terceiro bloco desse podcast tosco e atendendo alguns pedidos e sugestões, vamos falar um pouquinho sobre namoro à distância, relacionamentos virtuais. Eu acredito que o Fader aqui, mais do que ninguém, é especialista no assunto, porque todos os relacionamentos que ele teve começaram virtualmente, se estenderam para fora da internet. Bom, é difícil falar sobre isso, mas eu acredito que vale muito a pena. Estou muito feliz. 1 ano e 2 meses de namoro, nenhuma briga, apenas pequenas discussõezinhas bestas sobre coisas banais. E eu acredito que vai de cada um, né? Algumas pessoas não conseguem viver à distância, outras conseguem, mas é isso. E você, amor, o que você tem a dizer sobre isso? Tirando de 2 em 2 meses a gente se vê, a gente vive à base de YouTube, Skype, MSN, MPs. Eu acho assim que o que faz um relacionamento mesmo é o quanto você gosta da pessoa, respeita e tem afinidade. Não adianta você morar na mesma cidade e você não ter afinidade, não ter o que falar, você não ter voz no relacionamento. Eu acho que o legal do nosso, pelo menos, é a troca e nenhum quer ser melhor ou maior ou mais importante que o outro. Eu acho que tudo é na medida certa. Verdade. Bom, eu não pretendo ser maior do que você, eu já sou, né? Ah. 1,80m. Olha só, a gente não tá falando disso daí. Não, eu tô brincando, entendi. Acho bom, porque tudo bem que eu sou. Eu escapei de ser um hobbit. Bem, né? Pouco, né? Tá bom, 3 centímetros, mas isso não conta. Não conta. Até porque eu posso subir numa escada, entendeu? Com certeza. E usar um salto 14, né? Não, mas salto é complicado, que eu não sei andar de salto. Aí fica meio assim, que nem aquelas modelos que caem, sabe? Ah, sim. Qual o vídeo que nós vimos hoje? É muito engraçado, cara. Depois eu vou deixar um link nos comentários pro pessoal assistir. Mas o mais importante é isso. A distância, na verdade, ela quase não existe, né? A verdadeira distância ela é de sentimentos. Então tem pessoas que moram na mesma cidade ou moram junto, mas sente aquela distância. Sabe? Estão sós, né? Com certeza. Nós nunca sentimos isso. Nunca. Nunca senti alguém tão perto de mim quanto você. Está sendo muito bacana. O legal foram os 10 dias, né? Verdade, que você passou aqui, então foi bem bacana mesmo, durante as suas férias, inesquecível. E que a gente se ausentou da MG. É, tivemos uma amostra grátis de uma vida de casal. Existem aqueles casais que dão certo como a gente, existem aqueles que não dão, né? Eu acho que não é porque está longe que não vai dar certo. É, eu tive um relacionamento que era, eu morava na mesma cidade que a pessoa, era muito bom, a gente ficou 2 anos bem, e quando eu me mudei de cidade, a pessoa ficou, em menos de 3 meses acabou. E não era porque a gente não se falava, não era porque a gente não tinha contato, eu acho que nesse caso a afinidade e o contato era essencial que fosse diário e presencial. Eu acho que não aguentou a distância porque não era tão forte assim e não era tão sólido. O nosso começou distante e foi crescendo na distância e foi se solidificando. Eu acho que quem fala... tá longe, vai esquecer, isso é balela. Com certeza. Até porque a gente não deixa. Se eu passo 2 horas sem ter notícia sua, eu já mando SMS, ligo, fico louco. É, implantou um chip em mim, então me rastreia 24 horas por dia, isso é uma coisa básica. Com certeza, tá tudo hackeado. É dor, celular, tudo. Até a televisão tá hackeada. Vixe, mas eu não vejo TV, mano. Não, mas sua mãe vê e aí eu vejo ela chamando. Tá. Aí fica vendo a sogra, não é? A mim. É isso aí. Mas eu acho legal. Assim, a primeira vez realmente que eu tenho um relacionamento 100% distante, porque você mora numa outra cidade. E comparando com o anterior, eu falava muito pro anterior que eu sentia muita falta da pessoa. E a gente morava a 1 hora de distância, são bairros de distância. E esse sentimento não existe entre a gente. E não é porque não gosta, é porque não sente distância, a gente sente próximo. Verdade. E a gente compartilha tudo, eu acho que compartilhar as coisas e não esconder, eu acho muito difícil. Com certeza. Para nervos de aço. Né, fica aí a dica, quem estiver entrando nessa, vai firme que pode dar certo, né? Tem uma prova aqui de algo que está dando certo. Verdade. Né? Verdade. Apesar de você gostar mais de gatos do que de cachorro, verdade, está dando certo. Como cães e gatos. Exatamente. Então, para finalizar esse bloco, eu vou escolher uma musiquinha. Deixa eu ver. Do Kent, chama Palace Man. O álbum eu não sei se tá certo, porque é uma banda sueca que fala na língua deles. Du Hagen Doden, ou sei lá, traduzindo é Você e Eu Morte, de 2005. Assim, eu adoro essa banda, graças ao meu maravilhoso namorado, eu tenho todos os álbuns. E é uma banda que eu descobri pela internet. Olha só, não foi ouvindo FM, não foi vendo show. Foi 100% de internet. E o som deles, desse álbum, é bem sombrio e depressivo, como eles dizem, mas a melodia é maravilhosa. Fica a dica aí. Bacana. Já o Ed, que para manter a tradição sempre dentro do, da linha dita gótica, que não tem nada de gótico, né? Eu vou escolher uma música do álbum novo do Lacuna Coil, que foi lançado esse ano, o Dark Adrenaline. E eu não gostei muito do álbum, achei um pouco repetitivo. Eu acho que cada lançamento novo deles vão perdendo um pouco a identidade que tinha no começo, mas mesmo assim é uma banda que tem um impacto ainda na cena, tem muita gente que gosta. E eu farei questão de comprar o CD quando sair a versão nacional. Né, eu escolhi a faixa 7, que foi uma música que eu gostei bastante, que é I Don't Believe in Tomorrow. Acho que a tradução seria Eu Não Acredito no Amanhã. Eu acredito muito no amanhã, mas vou deixar vocês com essa música. Já ia falar, cara, ele não acredita no amanhã. Não, eu acredito muito, sim. Ah, então tá bom. Então com vocês, Lacuna Coil, I Don't Believe in Tomorrow. Revenge would I know now, 'cause I have no faith. Então, para terminar o podcast, vamos às considerações finais. Ho, ho, ho, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Exato. Bom, enfim, existe jornal ainda? Tem jornal eletrônico? Como é que a gente limpa a bunda com jornal? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse podcast tosquinho de final de ano. Quer falar alguma coisa, Fábio? Então, foi o pior podcast de todos os tempos, né? Pelo menos vai receber o mérito de pior podcast de todos os tempos. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Com certeza, será lembrado eternamente. Então, o que eu tenho para dizer para finalizar, agradecer a todo mundo que conseguiu escutar isso até o final, né? Ao pessoal do fórum do Music Ground, que continuaram lutando para manter os downloads e o compartilhamento, os uploaders, os truploaders, o pessoal que coordena essa equipe nova que está surgindo, a Sofia Dark, a Summits, a Aster, o Sargat, mais um pessoal que a gente sempre esquece. O Anubis! Com certeza, Anubis é velho de casa, é prata da casa já. Né? Velho não, tadinho. Só... Não, ele é muito jovem, é muito jovem. E é isso, e que 2013 seja bem melhor e que o fórum cresça mais. E que o mundo não acabe. Com certeza, porque se acabar no dia 21, nós não estaremos aqui. Então, se você estiver ouvindo isso depois do dia 21, é porque o mundo não acabou no dia 21. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer aniversário e ganhar presente. Com certeza. Então, para fechar a despedida, eu escolhi uma música de uma banda que eu adoro de verdade, não é poserismo. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu só ouvia isso. E eu vou deixar vocês com Ramones. Merry Christmas. Eu vou deixar uma música pesadíssima, pesadíssima, muito pesadíssima. É do Rudolph, The Red Nose Reindeer. É a rena do nariz vermelho do Papai Noel. Sim, lembra minha infância toda vez que tem um ano, o final de ano. Eu canto a musiquinha, eu ouço a musiquinha, coloco no celular, é uma cagada. Eu adoro essa musiquinha. Muito bonitinho. Muito, muito, muito. Então, até logo, até o ano que vem. Beijinhos. Feliz Natal para todos, feliz ano novo e até o ano que vem. Tchau. Tchau. Rudolph. Rudolph. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, mit your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. Rudolph. Rudolph. Rudolph. Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are tucked in their beds. Sugar plum fairies busy in their heads. Stop all fighting, it's so exciting, baby. I love you, and you love me, and that's the way it's got to be. And you did it from the start, was Christmas at the time for bringing each other time. And it's blue. And tell me why it's so.